Rápidos Cast. Agora. A coisa tá feia. Tá feia a coisa. Tá feia, acho que de cara. Os dois na merda. Acho que de cara nós já explicamos por que, que o podcast da semana atrasou e por que ele provavelmente vai terminar com vozes horríveis, né? Se já não está com vozes horríveis aí. Mas eu tenho dó de quem vai ouvir. Eu, por enquanto, estou só falando, então tudo bem. O nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. Facebook e YouTube estão aí, sim. Nós temos canal no YouTube. Temos um Padrim também para quem quiser compor a nossa guilda. E o Twitter é @hackdoscast. Ali, por que hackdoscast? Que aqui é BR. Aqui é BR. Aqui é doença. Podcast menos saudável dessa semana. Quero dar as boas. A gente já pede desculpas pelas possíveis tossidas e pigarreadas que o não dê tempo de mutar o microfone. Então a gente já com certeza, dos dois lados, os dois estão ferrados aqui. Quero dar as boas-vindas ao Daniel, novo padrinho. Obrigado, Daniel. Bem-vindo à nossa guilda. Sobre o programa passado, o Generindo falou o seguinte sobre Ponder e Preordain. E é, inclusive, algo que eu fui pesquisar depois, né? Ponder é melhor com fetches, sim. Só que tem casos muito curiosos em que você pode querer fazer Preordain antes, né? Ou que pelo menos fica discutível a opção entre Ponder e Preordain. Estamos falando aí de Legacy ou de Vintage, né? Por exemplo, vem com as duas na mão no Vintage. Eu sei que você só uma delas é restrita no Vintage, acho que é, esqueci qual delas é, mas se você vem com as duas na mão e sem nenhuma fetch, qual que é melhor fazer primeiro? Então, dá para fazer um programa inteiro sobre isso, sobre o que influencia a tua escolha, mas é algo bem interessante. É uma dúvida que existe desde que as duas cartas existem juntas, né? Há muito tempo. Então, uma coisa de estratégia profunda mesmo, mas, no geral, obrigado, Virginia. Se você tem fetches, com certeza, é melhor utilizar Ponder, porque você cava mais cartas. Então, você controla exatamente quando você vai embaralhar e comprar, e quais você vai comprar. É claro que Ponder você tem mais informação, porque já que você não embaralha, né, você sabe exatamente o que vai pro fundo e tal, mas você olha só duas cartas. Então tá aí. Uma outra coisa sobre o programa passado, ali que foi o top 10, né, o Ed no Twitter falou que faltou a Lyra no nosso top 10. Sim, faltou a Lyra. E lembra que eu te falei, né, o Benny Slayer, ele faria parte de um top 10, inclusive em um ano em que teve lançamento dos Titãs, né? Sim. Então, foi muito difícil deixar a Lyra de fora, mas algumas coisas pesaram contra ela, né? Primeiro que o impacto dela em formatos eternos foi muito fraco, no Standard foi modesto, mas ela não deixa de ser uma carta com alto power level. Ela foi, acho que, a primeira carta que ficou de fora das menções honrosas. Sim, foi difícil realmente pensar naquele top 10, a gente discutiu. Se a gente fizesse um top 30, talvez algumas cartas ainda ficassem fora, né? Se a gente mudasse os critérios para ampliar um pouco, né? Então realmente foi difícil, mas valeu o Ed aí pra lembrança. Realmente é uma Lyra que a Lyra é uma ótima carta que realmente acabou não tendo impacto praticamente zero. A gente vê algumas listas que colocam ela e Benny Slayer, né? A gente já teve essas discussões aqui, mas sim, realmente ela não conseguiu alcançar ótimos resultados aí. Isso aí. Bom, como não aconteceu quase nada nessa última semana, acho bom a gente falar de doença nas próximas fases. Inclusive, acho que daria um programa já de mesmo tamanho, eu acho, se falasse sobre doença nessa semana. Vamos falar sobre simpatias pra melhorar a voz? Vamos, boa. Pra curar dor de garganta. eu acho melhor, inclusive, dado o assunto principal, que é a mudança no Magic competitivo, nós trazermos a fase principal agora e depois o resto, porque todo o resto meio que remonta um pouquinho ao assunto da principal, viu, Eli? Você acha? Beleza, é bom que aí a gente vai conseguir ter mais voz no assunto mais importante, e no menos importante a gente vai sumindo, esvanecendo. Então vem, Teobaldo, troca pra principal direto. Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Então, acho que a gente vai precisar refazer o programa de voltar a julgar, viu, Eli? Que a gente fez há duas semanas atrás. porque as coisinhas mudaram. No Magic competitivo, né? É, pra começar, eu acho que a maioria das pessoas que estão preocupadas com isso nunca jogaram um torneio real profissional, né? Talvez correram o risco de entrar em um torneio assim. Então, eu tô vendo muito pânico pra pouco motivo, sabe? Eu sei que todo mundo sonha em ir pro Pro Tour e tal, mas na real essas coisas afetam demais quem persegue ativamente um Pro Tour ou quem tá mais ligado em esportes, ou principalmente pra quem tá entrando no Magic agora, né? É, mas vamos lá, a Wizards anunciou uma mudança bem forte aí no Magic competitivo. Colocando em linhas gerais aqui, se você não leu até agora, eu vou deixar o link aqui para você ler tudo, mas é claro, se você está escutando isso é porque você não quer ler, né? Você está me mandando para aquele lugar agora, porque é muito fácil fazer um podcast e falar, ah, eu vou deixar aqui para você ler e tal. E que outra forma você ia ter essas notícias do Magic com a voz rouca tão bonita de ouvir assim? Se eu tenho tempo para ler, por que, que eu estou escutando essa merda, né? Justo. O principal é que é o seguinte, eles estão focando demais no Arena, né? E o anúncio ocorreu no Game Awards, que é uma premiação recente, começou em 2014, coisa assim, sobre jogos digitais, né? Videogames, coisas assim. E acho que a dica estava dada ali de que ia ser algo relacionado ao Magic Digital. Eu não apostava nisso, porque o Arena ainda está em freaking beta, sabe? E isso explica, ele, por que, que o anúncio e todas as informações que nós temos até agora parecem convolutas e esquisitas e incompletas. Porque... Sim, até as notícias estão em beta, né? Boa. É, cara, tá tudo estranho, porque com certeza isso foi feito em cima da hora. Eles quiseram aproveitar o momento, vai ver que conseguiram ali um espaço no Game Awards e quiseram intocar coisas que estavam no forno ainda, né? Mas, enfim, é o que a gente tem agora no momento. Em janeiro vem aí mais notícia, mas por enquanto é o seguinte, o foco é no Arena. Então como que eles vão dar foco no Arena? Vão criar a Pro Tour com o Magic Arena, exatamente. Toda a estrutura de jogo profissional vai mudar. O Pro Players Club vai sair, Pro Points vão deixar de existir, vai entrar uma tal de Magic Pro League. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só mudou o nome. Assim, quem está na Magic Pro League? São 32 jogadores, os melhores colocados. Os melhores colocados no quê? Não sei. Eles não falaram. Atualmente são os 32 melhores do ranking de Pro Players. Mas depois podem ser... Uma composição entre alguma coisa parecida com Planeswalker Points e alguma coisa parecida com o ranking do Magic Arena, tá? E por que 32? Porque eles decidiram, os 32 melhores. Atualmente só os 25, né, que aparecem lá destacados no site da Wizard, mas são os 32. Não é só isso, Eli. Terminaram de novo com os campeonatos nacionais. De novo. Nem voltou o nacional direito e já acabou de novo. É, então parabéns. Quem foi o campeão nacional desse ano? Foi Fabrício ou o João Caparrós? Acho que foi o Caparrós, né? Acho que foi ele. Foi ele ou o Fabrício Rodrigues? Bom, eles fizeram a final, né? Então parabéns aos dois, que são os últimos dois aí campeões nacionais. Exatamente. Talvez pra sempre, né? Talvez até ano que vem só, né? Também estão acabando com a Copa do Mundo, que está acontecendo neste momento. Inclusive o time brasileiro já era, né, não se classificou para o dia seguinte. Sim, Copa do Mundo, aquele World Magic Cup de seleções e tal, acabou. Todo mundo fantasiado, né, que tem toda essa pegada festiva, né? Sim, mas acho que eu nunca me liguei muito nesse campeonato. Eu acho legal ver time, torcer para o Brasil, mas o Magic em geral não é esporte de time, né? E nunca foi um campeonato muito bem promovido pela Wizard. Inclusive mais reclamações sobre isso lá na fase de manutenção. E acabaram também ele com a Team Series, né? Então, depois o quê? De 2 ou 3 anos experimentando, obrigando o pessoal a criar uniforme, a tomar banho. Bom, tomar banho tem que sempre tomar, né? A criar um símbolo pro time, acompanhar e tal. Acabaram de vez, de um ano para outro. E eles retrocederam no anúncio feito no Magic competitivo há algumas semanas, né? Que nós falamos aqui que ia ter 6 Pro Tours em 2019 e tal. Eles retrocederam, falaram Pro Tour de papel vai passar a se chamar... Pro Tour, que a gente conhece como Pro Tour, vai passar a se chamar Mythic Championship. Cara, eu tô grilado com esse nome. É assim, Pro Tour você abrevia pra PT e você, tipo, você se entende Pro Tour, né? Tem gente que confunde com Promotional ou Professional Tour, mas eu acho melhor. Mythic Championship pra gente aqui no Brasil é estranho. É, dá pra fazer um tipo um My Champ, sei lá, alguma coisa assim. Porque Mythic já é uma palavra difícil. A gente sempre vai falar Mythic, né? Aqui no Brasil ninguém vai falar como se deve falar, vai falar, todo mundo vai falar Mythic. E Championship já, né? A gente já fala bem brasileirado mesmo, então Ah, mas não tem tem que nem achar uma abre. forma mais bonita de falar realmente. É, não tem nem campeonato mítico. É. Não tem nem abreviação para isso aí, fica estranho. Eu vou continuar chamando de Pro Tour, só para confundir. Em vez de 6 Pro Tours, serão 4 Pro Tours de papel em 2019. Tá? É, já tem as datas e os lugares aqui, inclusive. Não sabemos quantos Pro Tours de arena haverão, mas nós fizemos um cálculo aqui que dá para tentar estimar. A gente já fala. Além disso, eles vão promover jogadores profissionais que fizerem parte dessa Magic Pro League, oferecendo contratos de 75 mil dólares. Mas é o seguinte: o jogador vai poder optar se ele quer ser streamer e também jogar no papel. Se ele quiser os dois, ele vai ganhar esse contrato de 75 mil dólares. Se ele quiser um ou outro, claro que será menos do que isso, né? Uma outra coisa é que 75 mil dólares por ano é mais ou menos 6 mil dólares por mês, que dá mais de 20 mil reais por mês. Eu acho um bom contrato para jogar Magic, cara. Sim. É, eles mudaram a forma, né? Eles simplificaram, na verdade, né, aqueles os suportes, né, que eles dão aos pró, e vão basicamente dar um salário. E eu não sei se como é que vai ser essa questão de benefícios, se vai ter, se não vai ter. Pelo que foi anunciado, né, não vai ter. Então vai ser realmente só esse salário aí. E realmente é um bom salário, se for parar para pensar que a pessoa só tá jogando Magic, né? É estranho porque você meio que tira, né? Assim, a ideia é que tem uma rotatividade nesse. Nossa, olha a voz indo embora. A ideia é que tem uma rotatividade nesse Magic Pro League, né? Então, se um ano você ganha tudo isso, no ano seguinte, se você não tiver na Magic Pro League, o que que você vai fazer, né? As pessoas não podem sair e voltar para empregos bons dessa maneira, assim, dependendo de um esporte. Então, eu acho ainda uma opção de carreira estranha, curiosa. Depende muito do que você faz para viver, né? Mas, no geral, esses 75 mil dólares para cada jogador dos 32 da Magic Pro League compõem uma prize pool de 10 milhões de dólares que será oferecida em 2019, né? Então, se você fez as contas aí, já sabe que um quarto desses 10 milhões serão por causa desses contratos, tá? Além disso, eles anunciaram que a prize pool dos Pro Tours vai aumentar um pouquinho, né? Vai para 500 mil dólares cada Pro Tour de papel. Então nós teremos 4 Pro Tours de papel, são mais 2 milhões de dólares. E haverá um grande campeonato, um Mythic Championship Invitational, com esses 32 jogadores Pro Players. Eu vou deixar um link aqui de uma reportagem da ESPN que mostra a lista dos 32 jogadores, que, curiosidade, não está no site da Wizards. Exatamente. Está na reportagem da ESPN. Dos 32 tem 3 brasileiros, o PV, o Jabaiano e o Bertu, e também tem o Márcio Carvalho, que já esteve aqui no programa também, né? Além de vários outros que a gente está acostumado a ver naqueles 25 melhores jogadores, os que têm mais pro points, né? Muito americano aqui, inclusive. E quem vai participar desse Invitational nós não sabemos. São esses 32 e mais outros desafiantes que serão convidados de alguma forma. O Wizards ainda não revelou o formato, né, em que ela vai, o formato de jogo, se vai ser papel ou arena, ou a gente só sabe que vai ser na PAX. Vai ser em abril. Abril não, final de março. Final de março. Que mais? Você tem 2 milhões e meio de dólares de premiação de GP. E eu acho curioso eles falarem premiação de GP, porque você paga para jogar o GP. Então não dá para saber se esse dinheiro vem de você mesmo que está pagando para jogar o principal, ou se vem da Wizards mesmo, né? Mas é 2 milhões e meio de dólares ao longo de 2019 inteiro. Então, se você somar tudo isso, ele sobram apenas 2 milhões e 100 mil dólares, dos 10 milhões que eles informaram. Então, dá aí para chutar que talvez tenha 3 torneios, Pro Tours mesmo, né, no Arena, com premiação de 700 mil dólares cada. O que que você acha? É possível? Se for parar para pensar no investimento, né, de marketing, etc, que a Wizards está tendo no Arena, eu acho bem possível, né? A gente poderia arriscar que eles talvez mantenham o que eles tinham anunciado anteriormente, né, de ter 6 Pro Tour, como eles já confirmaram 4 de papel, talvez manter dois de arena, né, com a premiação maior, talvez 1 milhão em cada, né, ou fazer dois no arena com 500 mil em cada e fazer mais um invitation, né, como a gente estava conversando, fazer um invitation no segundo semestre, por exemplo, né, nesse primeiro ano que eles ainda estão estudando como é que vai ser feito. Mas que com certeza vai ter um evento bem premiado de arena, isso com certeza, né? A gente estava tentando entender aqui, como é que ia ocorrer isso, né? Talvez intercalado com os de papel, né? A gente não tem ideia de como é que isso vai ser feito, mas que existe grande chance do Arena pagar mais do que o Magic de papel, né? Então talvez essa seja a grande aposta da Wizard, né? Trazer uma galera maior, né? Que é mais prático, né? O Arena. A gente estava até pensando como é que seria um Pro Tour de Arena, né, MP? Como é que seria a distribuição? E a gente viu que basicamente é o que a gente já tem em outros jogos, né? Que já existem para, né? Então, assim, a praticidade é enorme. Então, assim, Sim, você consegue. e assim, essas coisas enchem estádio se for popular. Eu lembro que aqui na Arena Allianz, em São Paulo, que é o estádio do Palmeiras, né, aquele time que não tem mundial, ia ter um campeonato de LoL, né, League of Legends, e meu irmão joga LoL. E ele não é de São Paulo, eu sou, então eu trouxe ele pra cá, e tipo, tava muito em cima da hora, assim. Eu falei, meu, fica calmo, isso aí não é grande o estádio, não deve ter ninguém ali, sabe? A porta de entrada lá é enorme, então fica tranquilo. Aí chegamos ali na entrada do estádio, cara, tudo parado, gente pra cacete, pra ver LOL, né? Pra ver uma apresentação de. Era acho que Campeonato Brasileiro de LOL, alguma coisa assim. É, então, é lógico que LOL é muito mais popular do que Magic Arena. É, mas mostra que essas coisas aí têm lugar sim para serem realizadas em um espaço fechado, não é tipo um Pro Tour que você vai jogar na sua casa, né, de cueca, não é isso. Mas tem espaço assim para ser feito em um evento mesmo e ser transmitido de maneira divertida, promovendo os jogadores, né? É, só resumindo, Eli, as coisas, então, os Pro Tours vão ser chamados de Mythic Championships. Atualmente nós sabemos que haverão quatro em papel e alguns em arena, não sabemos quantos, em 2019, né? Vai ter um outro tipo de torneio chamado Mythic Invitational, que vai ser a Magic Pro League, que são os 32 jogadores, mais os jogadores desafiantes, que nós não sabemos como faz para ser jogador desafiante. E esse torneio vai dar 1 milhão de dólares em premiação para todo mundo, tá? E vai acontecer na PAX no final de março. Vai ter GPs, que vão ser dentro de Magic Fests, e vai ter outros tipos de torneios também, campeonatos de esportes com Magic Arena, que podem eventualmente classificar para um Invitational ou para um Pro Tour. A Wizards deixou isso em aberto, né? E também campeonatos em papel que podem fazer a mesma coisa. Então fica a esperança de que o Brasil promova eventos como esse do LoL que eu falei, só que para o Arena, né? E eventos como a Liga Magic, né? O Circuito Liga Magic, que talvez te catapultem aí para um Pro Tour. De repente, aí o campeão do Standard e do Modern se classificam, ganham vaga também para o Pro Tour. E uma coisa sobre o Pro Tour: eles estão removendo os benefícios da classificação. Então, a classificação do Pro Tour não te dá direito à verba de ajuda, né, que o pessoal usava Para viagem, né? para viagem, para estadia. Uma outra coisa também, eles estão premiando todo mundo que participar desses novos Pro Tours. Então, pode ficar tranquilo que mesmo que você não tenha essa verba para viagem, dependendo ali do mínimo que eles pagarem, você consegue recuperar o teu gasto, né? Pelo É, seu menos isso. boosterzinho, pelo menos você vai sair de lá. É, uma outra coisa, eles estão mudando o esquema do Hall da Fama, né? Então não vai ter mais Hall da Fama como a gente conhece, eles ainda não anunciaram detalhes, e os benefícios também vão mudar, também não anunciamos detalhes. Então agora um pouco sobre o que a gente acha disso, né, Eli? Já falamos muito sobre as mudanças, o pessoal deve estar super confuso aí. Pelo pouco que eu entendo de esportes, eu vejo que ele só premia o topo, assim, os melhores dos melhores, né? Faz algum sentido, porque esporte é algo que você pode jogar em casa. Então, tem muito mais gente praticando esporte competitivo do que um esporte normal. Por exemplo, vai ter muito mais gente grindando a arena do que Magic de papel, né? E eu acho isso curioso porque o grind ele é brutal. Acho que tem gente que não está acostumada, que nunca jogou Hearthstone ou que nunca reparou no Magic Online, por exemplo. Mas assim, ele quantos rounds você rounds não, quantos quantas partidas você tem que vencer para se classificar para um Pro Tour? Ah, eu não sei de cabeça não, mas sei lá, quantas partidas você tem que ganhar, sei lá, mais de 1.000? Não, no Magic de papel. Você vai para um PPTQ, tem lá sete Ah, rodadas. tá. Então você vai participar das 7 rodadas do PPTQ, Mais um top 8, mais um top 8 mais 10, são são 10. 10. Aí depois você vai pro Mais o RPTQ. É RPTQ, a mais mesma coisa, 10, mais 10. Tá no Pro Tour. 20. Você tá no Pro Tour? Isso aí. Ou você joga um GP e ganha um GP, que é quase a mesma coisa ali, é 2 dias de competição mais o top 8, né? Então são menos de 20, inclusive, e você tá no Pro Tour. No Pro Tour. Quantas partidas você tem que jogar para se classificar via Arena? Pode voltar a falar 1.000? Eu acho que é centenas, cara. E assim, o grind é exaustivo, é muito diferente e em certos aspectos até mais frustrante do que o Magic de papel, sabe? Não dá para ter uma noite de sorte. O pessoal que joga Hearthstone, pergunta para alguém que já jogou Hearthstone, que já chegou no nível 3, no nível 5 ali, no nível de um dígito, né? Vai ver, a pessoa fica animada, investe muito tempo e assim, ganha 5, perde 4, ganha 5, perde 4, ganha 10, perde 9. É sempre assim, são muitos passos para frente e muitos para trás. Então são pequenos acréscimos que você tem na tua escalada, né? É muito investimento de tempo, é brutal mesmo. Né? Eu acho que nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo tem a paciência para isso, né? A constituição para aguentar um grind desse. É brutal mesmo, tá? Então é bom lembrar disso para alguém, para quem estiver animado aí com o jogo. É, achando que vai ser fácil, né? É, manter esse tipo de jogo durante muito tempo, né? Essa questão do Arena, né? A gente, né, esse 2018, a gente acompanhando, né, todo esse surgimento, todo esse desenvolvimento do Arena. E a gente falou exaustivamente do quanto o Arena é voltado para esse tipo de evento, né? De certa forma, porque a gente não sabia o quando isso ia acontecer, mas a gente sabia que iria acontecer, né? Que em algum dado momento a Wizards iria realmente investir de uma forma mais ampla no Arena. É inegável o quanto o Arena é agradável e o quanto a Wizards vê de potencial para novos jogadores, né? A gente estava conversando sobre o potencial disso alcançar um público que ainda não está ligado no Magic, né? Então você consegue atrair pessoas que hoje não investem nem tempo nem dinheiro em Magic. E eventualmente você vai talvez pegar realmente pessoas que têm mais tempo disponível. Só que esse dado que o MP colocou, né, essa caminhada aqui, quando você olha a primeira vez, parece fácil e realmente só vai premiar quem ficar ali de 8 a 12 horas por dia jogando e treinando e desenvolvendo suas habilidades, é que realmente vai conseguir algo do tipo. Então você vai ter que gastar tempo como um profissional e gastar o seu dinheiro como um profissional, né? Sem estar ganhando isso e como retorno. Então, assim, parece muito fácil, mas não é tão fácil assim, né? Vamos colocar da seguinte maneira: você é casado, né? Você pode falar pra sua mulher: ah, bem, eu vou ficar sábado fora, porque eu vou ficar jogando Magic o dia inteiro, tá? Mas à noite eu tô em casa. Antes da meia-noite eu tô em casa, tá? Então tá bom. E vai lá, você vai lá, joga as suas 10 rodadas, vence o PPTQ, tá em casa de volta. Não arriscou divórcio, não aconteceu nada, de boa. Aí chega 2, 3 meses depois o RPTQ. Fala a mesma coisa, ela falou: tá bom. E você vai lá, passa os 10 dias, volta e fala: amor, ganhei uma passagem pros Estados Unidos e tal. Pronto, acabou. Agora, você pode chegar pra sua mulher e falar: mãe, eu vou passar o sábado e domingo inteiro jogando aqui pra subir do nível prata pro ouro, tá? E aí no Aí se fim eu de semana. passar na segunda-feira, de segunda a sexta, eu vou jogar mais umas 3 horas ali Isso, durante o. na hora da novela ainda, entendeu? E aí no fim de semana seguinte, você, além de perder a novela, perde o filme e perde o Jornal Nacional também. E aí na semana seguinte você perde o fim de semana inteiro também, para subir do Gold pro Platino. E assim vai. Chega uma hora que não dá, né, cara? Assim, o Não. investimento de tempo é muito maior. Não, sim. Hoje a gente tem conhecimento de várias pessoas que hoje tem o médico online como profissão, né? Por necessidade, né, algo circunstancial, né? Se a pessoa, né, perdeu o emprego, então aproveita ali que já joga. Ah, beleza, tô desempregado ainda, tô procurando alguma coisa, vou gastar meu tempo médico online, vou dar uma grindada aqui, vou fazer uns tiques e tal, e vai desenvolvendo. É situacional. Mas agora, quantas pessoas quem tá ouvindo acha que fala assim, não, eu vou virar grinder do médico online, eu vou acordar todo dia às 6 da manhã, vou dormir todo dia às 10 da noite, vou jogar só médico online e vou fazer dinheiro. Não. Cara, é difícil isso, Não, não, é né? isso aí, é absurdo. Então assim, e realmente você é premiado se você conseguir fazer isso. Mas é difícil. A pessoa é o que você falou, essa comparação, né, da vida real com o que você precisa pro médico digital, né? Qualquer um que seja, qualquer plataforma digital, é monstruosa, É, né? eu usei novela aqui de brincadeira, né? Jornal Nacional e tal. Pra você ter uma noção de tempo, assim. Se você chega em casa, Sim. toma banho e come, é o horário que tá começando o Jornal Nacional ou a novela, normalmente, né? Ou a gente tá começando a gravar o podcast. E daí até a hora de dormir, cara, é o tempo que você tem para ficar com a tua esposa, os teus filhos, pra fazer o que você gosta, entendeu? Se você começar a dedicar esse tempo, essas 3 ou 4 horas diárias pra Magic Online, pra Arena, né? Acabou tudo o resto. Então, assim, é um grind brutal. Por melhor jogador que você seja, né? Você não vai ganhar vitória atrás de vitória. O Hearthstone ensinou isso pra muita gente. Tenho vários depoimentos de colegas que começaram no Magic, ótimos jogadores, baita estrategistas. Chegaram uma vez no nível lá de um dígito do Hearthstone, sabe? O 3, o 2, um ou outro foi lendário, e depois nunca mais. Nunca mais porque não tinham a mesma paciência, sabe? Não tiveram a mesma onda também de sorte. Sim. A diferença entre você ganhar 6 e perder 2 é muito grande entre ganhar 7 e perder 6, sabe? É os passos que você dá, né, a cada vitória ali. E no, pe, pelo ranking que deu para jogar um pouquinho hoje no Magic Arena, é a mesma coisa, assim. Ele conta cada vitória e te joga para trás a cada derrota, cara. Então é investimento brutal. Tem gente que está disposta a fazer isso. Beleza. É, principalmente vai ser melhor se esse jogo vier pro tablet, pro smartphone, né, cara? Aí ajuda também, porque Sim. aí você tá no Não. ônibus e tal, você tá grindando. Mas se Sim, você sim. depender de estar em um PC em casa, aí, cara, vai precisar de uma baita dedicação. Eu ainda acho que a relação, né? Eu cheguei a testar o Hearthstone no celular e realmente assim, você perde muito pouco, né? Você perde um pouco na parte gráfica ali e tal, né? Realmente para deixar o jogo mais leve, mas você não perde tanto. Mas, por exemplo, um grande desafio que eu tava conversando com o pessoal até. Eu até tava conversando com a Fanny, e aí a gente tava avaliando, por exemplo, o tamanho do Magic Online e o tamanho do programa, né? Do Hearthstone, né? E muita coisa armazenada do Arena no computador, né? Então você tem um jogo ali de mais de 2 GB, que hoje pros celulares também já é um outro empecilho. Tchê, Então assim, com eu certeza. acho que. Eu acho que um detalhe do Magic em geral, essa questão de triggers, por exemplo, isso num celular ia ficar impossível de ser amigável. Né? Então assim, eu acho que hoje o sistema de regras do Magic é feito para o papel. A gente tem conversado e visto que as edições do T2 têm procurado simplificar algumas regras e habilidades, etc. Né? Que, por exemplo, você tinha algumas regras no passado que hoje você não tem, ou elas voltaram de uma forma diferente. Né? Por exemplo, você tinha as proteções no passado, agora você tem proteção contra mais de uma cor, por exemplo, para ficar mais intuitivo, né? Então, assim, no geral, o Magic está procurando ser mais simples. Mas a cadeia de eventos e situações que o Magic carrega dificulta a vida do Magic digital, né? Hoje no Arenas, eu vejo várias imagens de Arena, e você tem 5, 6, 7 triggers na pilha. Imagina isso num celular, né? Então, assim, esse outro lado também dificulta. Mas eu concordo que a praticidade em si, né, que isso pode gerar, é algo a ser pensado. E vamos ver se... A Wizard já disse que pretende fazer alguma coisa para celular, né, de dispositivos móveis. Sim, sim. Vamos ver como vai ser, né, como vai ser aplicado isso de uma forma que realmente não estrague a experiência Magic e não estrague a experiência Arena, né, que seja uma junção amigável e que realmente traga benefícios, né. É possível. Agora, mudando um pouquinho os contratos lá, a ideia de fazer contrato com os 32 melhores jogadores, né? Eu acho que uma parte disso aí deve ter vindo do Willy Edel, cara. Porque ele foi o consultor, né, da Wizards, ele mais outros dois jogadores profissionais durante um certo tempo aí, eles participaram dessa reformulação. Acho que parte dessa ideia veio dele. Ele tá com um acordo de confidencialidade ali, mas eu vou tentar falar com ele, trazê-lo aqui, para falar um pouquinho sobre essa experiência dele, né? Enquanto ele estava lá, dando esses insights para o Wizard sobre como melhorar o Magic para os profissionais. Mas acho que essa parte dos contratos tem muito cara de input de jogador pro, sabe? Que realmente teve que abandonar coisas, que teve que fazer sacrifícios para se dedicar integralmente ao Magic, para ir para a Tour, para arriscar GPs e coisas assim. Só um palpite meu aqui. Não, eu acho que assim, dessa forma, as coisas ficam mais simples e claras, né? Você quer jogar Magic competitivo, você vai ganhar X. Você quer ser streamer, produtor de conteúdo, você ganha X. Você quer fazer os dois, seu dia tem mais horas que o Unibanco, né? Mais de 30 horas. Você faz as duas coisas, porque eu acho impossível ser jogador competitivo, streamar e ainda ter uma vida social. Mas ok. Então assim, ficou claro nesse sentido. O que eu não sei, e também não sei se vai ser passado, a Wizards vai dar esse salário pro jogador e, ok, ele se vira para poder ir nos campeonatos e tal, ou vai ter, né, todo um pacote nisso aí? Não sei. Eu acho que o salário é muito grande para eles... Ter algum outro benefício? Eu acho que não vai ter benefício, não. Acho que, inclusive, assim, se você é streamer e não tem computador, se vira, compra um computador, sabe? Custa $2,000 um computador capaz de fazer isso. Então, quanto você falou, seria mais ou menos $5,000 por mês, né? A 6 mil. Mais de 6 mil por mês, ou 20 mil reais por mês. Eu acho que assim, eu acho que vai acabar restringindo um pouco, né? Porque eu acho que $6,000 no mês, você vai conseguir participar de um GP em cada final de semana? Eu acho que eles não podem te obrigar a fazer isso, né? Eu acho que vai do seu interesse. Não, não obrigar, mas a ideia é que também tem a contrapartida, não sei como é que vai funcionar, mas como você falou no começo, né, de talvez ser rotativo, então peraí, você ganha 6 mil. Você participou de um número X de campeonato, você se mantém pro próximo ano, ou você, né, tem uma vantagem pro próximo ano. Agora, você não conseguiu, não cumpriu aquela situação, beleza, tchau, entra o próximo da fila e o próximo ganha o benefício. Mas uma coisa alimenta a outra também, né? Se você, sim, claro. Se você quiser continuar recebendo esse salário, você vai precisar se esforçar e ir aos torneios. Então, sim, acho que é uma sim. coisa que a Wizards não precisa se preocupar muito. O streamer, sim, acho que o lado do streamer, ela precisa pensar bem. Assim, acho que tem que pesar bastante a parte do streamer, porque atrai gente pro jogo, inclusive. Né? Seria muito bom ver um PV streamando, ou ver o Jabaiano, ver outros pros, né, fazendo isso, que não fazem com tanta frequência. Rápidos Cast, aqui é DR. O que eu acho que talvez, por exemplo, agora falando a nível Brasil, por exemplo, se alguém aqui do Brasil conseguisse, né, algo do tipo, eu acho que a parte técnica do Magic, né, hoje você, com a Arena, você tem um visual muito bonito, né? Você tem algo agradável realmente para trazer, atrair um público mais novo, tanto no Magic quanto em idade, né? Você tem essa pegada. E também o outro lado da produção do conteúdo, né? Não só a parte de streaming. Eu sei que elas andam juntas, mas é uma coisa que hoje a gente fala, né, no Pauper, né? Você ter uma produção técnica e você ter uma produção de, ok, eu produzi um conteúdo ali que vai agradar X pessoas. Então, assim, eu acho que também tem esse lado. Não sei se a Wizards pesa esse tipo de situação, talvez em números, né, em números de views, etc. Mas seria bacana, né, você ter isso, tendo isso de uma forma mais clara, você tem incentivo para pessoas, como você comentou, o Jabá, o PV e outros grandes jogadores, o próprio Sanduíche, que a gente fala sempre dele aqui e sempre ele tá por aqui. A pessoa tem um incentivo desse, né, financeiro. Cara, você imagina o quanto o Magic fica mais forte, né? Você tendo uma pessoa que entende tanto de Magic, podendo ali estar todo dia, dia sim, dia não, tá realmente disponibilizando o seu conteúdo, tá interagindo ali com a pessoa, né? Eu não sei, Eli, porque essas coisas só atraem quem já joga Magic. Você precisa de alguém didático, de alguém... alguém como um Trump no Hearthstone, até um Brian Kleber, às vezes, né, no Hearthstone. Se você assistir esses caras, não fazendo stream, né, vídeos mesmo gravados do YouTube, é tudo muito bem produzido, muito bem explicado. Em alguns casos, em outros casos, como é o review, quando é jogo competitivo, aí eles são mais pró, né? Mas você precisa de alguém para atrair jogadores novos, aí é um outro tipo de conteúdo que nem sempre o profissional vai ter a paciência de produzir, né? Sim. Eu concordo. Eu acredito que o Arena te possibilita esse tipo de situação, né? Você atrair realmente um público maior pro Magic, né? Mas eu não gostaria que o Arena fosse só isso. Eu entendo que o Magic em si depende disso. Depende desses números e depende da atração e retenção que esse tipo de investimento que o Wizard está fazendo vai ter. Porém, eu não gostaria, né, eu não esperaria que fosse só isso, né, que fosse algo bonito só, e que realmente trouxesse o conteúdo de uma forma técnica. Ah, beleza, vai andar em parceria. Essas pessoas novas também podem entender um pouco mais de Magic, elas podem entender um pouco mais das regras e tal. Mas é que eu acho que, dependendo de como é que isso for, como é que isso for gerido, você vai criar uma separação grande entre mall e físico, talvez, de um lado, e arena. E isso é um ponto que me preocupa. Isso eu acho que já está a caminho. Grande. Já está a caminho ali. Nosso tempo de fase principal está chegando ao fim e nem deu para abordar o Magic Online, né? Que ele ficou de fora desse anúncio da Wizards, provocou um pânico que vai ser comentado na fase de compra. E depois teve até que a Wizards teve que se retratar, lançando um tweet lá pelo Iron Foresight, tendo que o Modern ainda é uma grande parte, o Magic Online também, o Magic Online não vai acabar e tal. Acho que a primeira linha do artigo, grande artigo aí do ano do Magic Online, é sobre isso, né, sobre parar esse pânico. Mas eu acho que é uma baita... como é que eu falo isso educadamente, assim? É uma baita enganação acreditar que Magic Online faz parte do programa de esportes do Magic, tá? Faz zero, tá? Faz parte do competitivo, sim, porque o Magic Online vai continuar classificando jogadores para o Pro Tour ou para as Mythic Championships, né? Via torneios eternos, né? Modern, Vintage, Legacy, Pauper. Mas esquece stream de Magic Online em grandes eventos, campeonatos mundiais feitos em Magic Online, coisas assim, não, tá? Da maneira como as coisas foram anunciadas, com o foco que está sendo dado no Arena, eu acredito que não haverá recompensa boa por jogar Standard e limitado desses formatos, desses blocos de Standard no Magic Online, tá? Não vai valer a pena de maneira alguma, assim como não haverá recompensa boa por jogar o Standard Plus no Arena, né? O Standard Plus, para quem não sabe, é o que será feito com as cartas que rotarem para fora do Standard, né? Eles vão criar um formato que vai incluir essas cartas. Eu acredito que esse formato não vai ser competitivo, não vai ter Mythic Championship dele e ele não vai classificar para nada. Talvez tenha um ranqueado ali, mas é só um coadjuvante mesmo, né? Então, eu acho que as coisas vão ficar divididas dessa maneira. O Arena vai ficar concentrado em limitado e Standard, enquanto que o Magic Online vai ficar concentrado em formatos eternos. É isso. E naqueles limitados malucos, tipo Chaos Draft e Cubo e essas coisas, né? Não é motivo para se desesperar, vender conta no mall e tal. Até porque o Magic não é para ser tratado como investimento, né? Se você fez isso antes e agora tá chorando, é um pouco de responsabilidade sua, porque Magic é um jogo, né? Inclusive, os termos lá de contrato do Magic Online dizem que a Wizards está te dando direito de utilizar o ambiente, né? Ela não, você não está comprando cartas ali, então você Sim. não tem direito a cartas nenhuma. Se ela quiser fechar o jogo, ela pode. É, É. eu acho que não tem tanto problema nisso, porque o Arena é um bom software, tá? Mas é um pouco triste de ver que no longo prazo isso sim mata a economia do Magic Online, porque se você tiver menos gente abrindo boosters de edições novas para jogar limitado ou até para jogar standard no Magic Online, eventualmente quando essas cartas forem necessárias nos formatos eternos, né, ele como o Gitu Lava Runner é para o Pauper, ou como o Karn é para os outros formatos, você pode ter diferenças de preços aí absurdas, em que uma carta standard vale muito mais do que uma Mox, por exemplo, porque simplesmente tem poucas aí. Né? Isso também casa um pouco com o fato de que, se você focar tanto a classificação, a premiação de torneios standard no Arena e não lembrar tanto do Magic de papel, cara, o perigo é que o efeito de transformar as cartas do Magic Online via Redemption para o papel para poder negociar e vender e tal, a adesão, né, a esse tipo de estratégia caia, e com isso cai o número de boosters abertos também, né? Então toda a economia do Magic Online colapsa dessa forma. Acho que isso é um caminho bem plausível se o Arena continuar dando certo. Sim, eu acho que você falou de abrir booster é o grande enigma que a Wizards terá que resolver, né? Eu acho que a gente sabe que hoje o T2 é um problema, principalmente para a gente aqui no Brasil, é um formato rotacionado que é caro, né? Então você não consegue, ou um número menor de pessoas consegue se equilibrar financeiramente e tirar proveito do T2. E a gente estava conversando o quanto o público que o Arena vai atrair, quanto dessas pessoas vão em loja e abrem boosters, né? Então isso também pode significar que a Wizards quer realmente mudar esse foco. E aí entra nessa questão. Afeta o Magic de papel e afeta o mall, né? Teve gente falando, ah, talvez deveria que existir alguma integração entre o Arena e o Magic Online, sei lá, troca de cartas, se você tem a carta lá, ela pode valer aqui, etc. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque são plataformas diferentes. Além da questão de computacional, né, que já é um problema, você tem essa questão financeira, o mercado no mall é de uma forma, o do Arena não é um mercado ainda, né, que é outra situação que fala-se bastante, né, essa questão de criar um mercado, né, você poder comprar as cartas e etc, etc, né, então isso também é um ponto, mas assim. Hoje a gente entra num momento que a Wizard está realmente se adaptando ao mundo, né? Ela está se adaptando o que existe e o que dá dinheiro. A gente tem que lembrar que a Wizard é uma empresa e precisa de dinheiro. Ponto. Então ela está realmente adequando o seu mercado à realidade mundial. A realidade mundial é o quê? Todo mundo quer estar na sua casa jogando o que é que seja. Então assim, se é lá que o público tá, se é lá que eu vou fazer dinheiro, ok, eu vou investir lá e vou conseguir meu dinheiro. Não, concordo totalmente com você, não é questão de alarde. No momento, eu penso assim, para daqui até 5 anos, é um momento de adaptação. O Magic de papel e o Magic de mall vão mudar, estão mudando, começa essa mudança agora e tem toda a adaptação que o Wizards vai ter com essa nova plataforma, com essa nova questão dos prós e todos os campeonatos que vão vir de uma forma diferenciada. Ou ele, A gente desculpa, vai ter que se adaptar nisso. desculpa, mas 5 anos é muito tempo. Pode ser que em 5 anos a gente não tenha mais mol. Na verdade, assim, pode ser Não. que a gente não tenha mais gente suficiente para sustentar o mol, entendeu? Vai Sim. ter aqueles Então, mas aí eu acho. teimosos até o fim, né? Sempre. Sim, mas aí eu vejo que assim, é a reação do público ao que está acontecendo. Entendeu? Hoje, tá todo mundo falando assim, apontando o dedo pro Wizards, falando, você quer acabar com o mall. Não é isso. Ela não tá. Beleza, lá os donos da empresa podem falar, não, vamos fazer assim, a gente vai influenciar no mercado dessa forma, daqui 2 anos acontece isso, a gente corta isso, corta aquilo. Pode ser? Pode ser. Cara, eu acho que não faz sentido querer acabar com alguma coisa, porque tá dando dinheiro. Enquanto tiver dando dinheiro, você Exato, não quer acabar, exatamente. né? É, a questão é mais estratégica. Se for do interesse da empresa mover as pessoas do mall para o Arena, aí sim ela vai tentar promover um movimento desse. Mas eu duvido que, por exemplo, o Modern venha pro Arena. Isso aí não deve acontecer, não. Não, E eu acredito assim que como eu duvido, cara, que o Standard Plus vire alguma coisa no Magic de papel ou até no mall, sabe? Eu acho que isso não vai acontecer, vai ser uma coisa exclusiva do Arena e vai ser um formato horrível, tá? Isso eu não sei. Isso realmente é uma opinião que eu não pensei nisso. É, realmente é um formato que vai existir pro Arena, né, para poder você ter tirar proveito. Mas a grande diferença entre ele é que é diferente do Frontier, que foi, né, inventado ali, ele vai ter um apelo maior. Ele vai ter um apelo mundial em relação a essa ideia. Então, assim, ele vai, com certeza o power level dele talvez não seja tão alto. Ele vai ser menos inflacionado, imagino. Claro, toda vez que se cria um formato, tem toda essa questão financeira que faz essa diferença. Mas, assim, a gente sabe que a porcentagem de cartas do T2 que valem alguma coisa vai ficar menor ainda nesse outro formato. Então, assim, não dá para ter ideia. Pelo menos eu ainda não tenho uma ideia formada em relação a isso. Eu vejo como uma boa, concordo com você. Talvez no papel não seja a melhor ideia do mundo, mas ainda acho possível que jogue-se. É, tem duas teorias aí que dá para tirar disso também. A primeira é engraçada. A gente falava até no outro programa que a Wizards e muitos jogadores profissionais odeiam Fatland, né? Fatland é um problema para o Magic competitivo, inclusive, né? Porque às vezes gera a possibilidade de trapaça, embaralhar deck é muito chato, né? Para transmitir e deixa qualquer jogo realmente moroso. Então, um formato pós-modern deveria ser um formato sem Fatland. Porém, ele, se você coloca o Magic Arena aí no meio da bagunça, você pode voltar com as Fatland tranquilamente, né? Porque Sim, pesquisar você o não vai ter deck, dificuldade embaralhar nenhuma. é super tranquilo, né? E se de fato a aposta no Magic Arena for tanta assim que você não tenha eventualmente mais Pro Tours e promoção, transmissão de Magic de papel, justifica, claro, uma volta aí a um formato, até um Frontier, por exemplo, voltar com tudo no Magic Arena. É, eu acho que é esticar um pouquinho, mas é só uma teoria para mastigar, e acho que isso não deve acontecer, não. O Magic no papel vai continuar relevante, a transmissão dele, a promoção dele vai continuar relevante, por isso, Fatlands acho que não devem voltar, não. Até porque, se você sempre tiver um paralelo do Magic de digital pro de papel, ou vice-versa, né? Então, eventualmente, elas teriam que voltar para o Magic de papel e poderiam causar problema. Uma outra coisa interessante. Oi, perdão, pode falar. Não, pode falar. Não, continua, continua. É, não é exatamente sobre isso, tá? É uma teoria que eu estava mastigando aqui, que lembra um tempo atrás que estava no plano da Wizards colocar uma rotação semestral. A cada 2 meses você tira as últimas 2 edições no Standard, né? Sim. Ou melhor, rotação 2 vezes por ano, como muita gente falou, e ela fez isso uma vez e depois cancelou. É, eu, dependendo do que acontecer com o Arena, tá? É possível que isso volte, porque pensa comigo, se você rota muito com muito mais frequência, né? Então você tem 5 e depois 6 edições no Standard, depois 5, 6, 5, 6, 5, 6, você obriga as pessoas a consumirem muito mais boosters das edições recentes, né? Você agita o limitado da edição recente e você alimenta também o interesse no formato eterno no Standard Plus, porque vai ter muita gente que não vai conseguir acompanhar essas cartas novas e vai apostar mais no Standard Plus, com as cartas mais fortes e tal. Então fica um jogo meio estranho aí. Pode ser, né, que ela decida voltar por causa do Magic Arena. Mas isso tudo, tá, tá dentro de uma visão em que o Arena vai começar a comandar o design das cartas, o design do jogo competitivo e a visão do jogo daqui para frente. O que eu sou totalmente contra. E mesmo, acho que o CEO da Wizards, mesmo tendo trabalhado com a Microsoft, deve ter o um mínimo de bom senso também para ser contra, porque primeiro que ele não tem nenhum precedente de jogo virtual tão longevo quanto o jogo de papel, quanto o Magic, né? Principalmente algo que envolve competição multiplayer, assim, talvez o melhor seja World of Warcraft, ele tem acho que uma década, mais ou menos, né? Então o Magic tem 25 anos atualmente, então é tranquilo pensar dessa maneira. Uma outra coisa é que colocar todos os ovos na mesma cesta, que seria o Arena, é perigosíssimo, né? O mundo virtual tem uma competição muito mais acirrada do que o mundo de papel, né? E bens virtuais não são tão, não tem tanta liquidez quanto bens de papel. Então, investir em Magic de papel pode te dar um retorno, sim. Pode até ser chamado de investimento, como a gente falou no programa de Legacy aqui. E fazer isso no Magic, num programa virtual é perigoso, frente a tantas outras coisas que você tem para jogar o teu dinheiro no mundo virtual, né? Sempre está saindo um programa melhor, um jogo melhor, um videogame melhor, coisas assim. E por fim também porque o Magic não foi feito para ser virtual, ele não nasceu na era dos jogos virtuais, tá? Então, se já não existe, eventualmente vai existir um card game virtual melhor do que Magic, porque ele vai conseguir extrair essa parte virtual melhor. O Hearthstone, por exemplo, faz muita coisa assim. O jogo que o Luiz Scott Vargas desenvolve também, esqueci, a Eternal, acho que é Eternal Card Game, a mesma coisa, eles abusam dessa possibilidade de mexer com o deck, de manipular coisas do deck que nós não temos no Magic, né? Então, acho que tudo isso contribui para acreditar que Magic de papel vai continuar relevante, sim, mesmo que o Arena chegue aí num pico nos próximos 5 anos. Não tem por que duvidar da continuidade do Magic de papel, não. Eu concordo com você totalmente. Eu acho que imaginar que o Magic de papel vai acabar por causa do Arena, eu acho que não é um pensamento, pelo menos hoje, com o que a gente tem de informações, que seja algo concreto, ou nem perto disso, né? Então, assim, eu acredito que ele vai influenciar, né? Influenciar na forma como as cartas que entram pro T2 vão vir. Né? Você falou da questão de imagem, né? Por exemplo, aquelas cartas antigas que a gente tem, que parece que foi pintar, que foram feitas à mão, com aqueles desenhos todo, né, trabalhado, que às vezes tem aquele traço, né, de algo feito manualmente, já vai ser adaptado pro Arena. Então, assim, esse é um ponto do Magic que também vai acabar sendo afetado, como vários outros. Mas eu acho que, longe de imaginar que o Magic de papel vai acabar, o que a gente pode pensar é a questão financeira que vai influenciar. Eu dei o exemplo de 1 milhão do Magic Arena, vale mais do que 1 milhão em termos de lucro, né? Do que o Magic de papel. Porque você realmente tem muito mais problemas em logística, etc, etc, no físico que você não tem no Arena. Então, assim, minha preocupação é acabar criando uma separação óbvia entre os dois, Eu tenho um né? pequeno problema com esse seu argumento, porque é o que eu falei, cara. O mundo virtual é muito volátil. O Magic de papel tem um momento maior, entende? Você está falando que 1 milhão no Magic Arena vale mais, mas cuidado, porque qualquer descuido, qualquer problema, qualquer competição que venha do nada, qualquer efeito BlizzCon, né? Para quem viu o que aconteceu aí com o Diablo, sabe, falando, pode virar a maré muito rápido, enquanto o Magic de Papel tem um momento maior, então ele consegue aguentar, né? Se você tiver uma queda, ela vai ser mais suave, né? E aí dá tempo de pensar numa recuperação e tal. Mas assim, os dois lados têm benefícios e malefícios. Por exemplo, se você caga numa carta no Magic virtual, você precisa fazer errata, faz na hora, cara. Você conserta o standard inteiro, né? Você faz uma coisa que estava insuportável ficar divertida. Se você apostar demais no Magic de papel, fazer erratas não costuma ser casual, né? Eles costumam banir a carta de vez. Então, tem esses dois lados. Eu acredito que um primeiro momento o Magic físico vai tirar essa, né, amplitude que ele tem hoje, né? Você falou, você vai ter basicamente Pro Tour só de Arena. Então, assim, talvez o mercado local fique de uma forma diferente do que a gente tem mundo, né? Então, talvez fomente melhor, por exemplo, aqui no Brasil com a Liga Magic, ou tem espaço para algo similar que abranja mais pessoas. Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que pensar, né? Como é que o Magic vai reagir e principalmente como os jogadores vão reagir. Mas eu acho que não se pode ter essa sangria desatada, né? Se a gente for pegar um ditado bem velho, que o pessoal tá tendo, esse desespero desenfreado que a galera tem tido, que o Magic vai acabar, que o Magic vai acabar, que vai acabar com tudo. Não é é assim. Eu acho que tudo isso influencia negativamente e de uma forma pesada pro Magic em geral. Eu acho que, assim, todos nós temos que fazer algo para que o Arena também tenha sucesso, mas não com a ideia de que o Arena vai matar o que a gente gosta fisicamente, porque não, eu ainda prefiro não. mais o físico do que o Arena. Só que eu acho que, para que o meu joguinho tenha sucesso, o conteúdo pro Arena também, jogando e tirando dúvidas de pessoas que ainda não conhecem o jogo, né? E parando de querer comparar tanto de uma forma, X é melhor que Y, né? Então, mas acho que a gente também tem que fomentar o Arena de alguma forma, né? Mas eu não sei se é necessário fazer isso, porque pelo menos agora fica claro aí que o foco do Arena é Standard e limitado, só que é o limitado de edições do Standard. E se você não curte essas coisas, se você curte Pauper, Legacy Pauper, o Vintage, né, joga esses formatos. Acho que pelos movimentos que a Wizards tem feito, tá claro pra mim que o Magic Online e o Magic de papel, que eles estão chamando de Tabletop, vai ser mais voltado pra galera das antigas. Então, pra quem curte jogar Modern, Legacy, Vintage, Pauper. E enquanto o Arena é pra essa galera que começou mais recentemente, entendeu? Pro pessoal que viu o Arena como Magic pela primeira vez. A primeira vez que eu vi Magic foi de papel. A primeira vez que esse pessoal que eles estão tentando trazer viu Magic, provavelmente foi no Arena. Foi com toda essa promoção que eles estão fazendo, jogando no UOL, no ESPN, na Sport TV, sei lá, no cacete A4, né, jogando reportagens, pagando gente de Hearthstone para transmitir a Arena, para que as pessoas, essa nova geração conheça, para os millennials, né, para quem nasceu de 2000 para cá. E esse pessoal só vai jogar Standard, ilimitado. Né? Se eles quiserem, eu acho que você percebe que também o foco é para essa galera mais antiga, quando eles estão focando em produtos mais de colecionador. O Tio Vini fez uma live interessante, falou sobre alguns desses pontos, né? Você percebe que Ultimate Masters é um produto de colecionador, cara, sabe? Commander é um formato casual que é muito cara de quem curte investir, de quem curte de papel, para sentar com os amigos, que é algo que não dá para replicar no Arena. Né? Então, esse tipo de produto, esse tipo de foco vai ser dado para o Magic de papel. Agora, competitivo, standard, é Arena. Então, se você quiser aumentar e popularizar o Pauper, joga Pauper, cara. O Arena vai seguir a trajetória dele, é natural. Eu acho que já tem os adeptos, vai ganhar mais adeptos e pode ficar tranquilo. Tá? Pensar que não necessariamente a separação, né? Separação de eu jogo Arena, eu jogo físico e MOL, seja ruim para ambos os lados, né? Acho que a separação vai acabar existindo de alguma forma, né? Eu acho que a gente também não pode pensar que são jogos separados e a gente tentar tirar um benefício mútuo em prol do lado que você gosta mais, mas eu acho que vai ser uma simbiose interessante aí. Sim, se acompanhar. A Wizards tem o melhor jogo do mundo na mão dela, sabe? Não sei se ele vai se traduzir bem no mundo virtual, porque a competição é brava, né? E agora eles estão expostos, então tem muita gente nesse momento trabalhando em como drenar esses jogadores que estão no Arena para outras plataformas, mas com certeza de papel, em teoria, é o melhor jogo do mundo, né? Então, se ele não conquistar as pessoas dessa forma, elas não vão ser conquistadas de nenhuma outra forma, sabe? Então acho que a gente não tem que se preocupar. O que pode acontecer aí no médio prazo, do médio a longo prazo, é o Magic Online definhar por falta de jogadores mesmo, né? Se você tinha muito grinder, se você tinha uma economia standard, porque tem um fluxo, né, de cartas aí, você tem os bots. Sim. E o pessoal que está interessado em transformar as cartas em cartas físicas via o sistema de... como é que é o nome? Eu falei aqui antes, cara. De Redemption deles, Redemption. Né? Isso. E tem o pessoal de Redemption e o pessoal de Limitado, das ligas de Limitado. Eles alimentam os bots com carta standard, esses bots alimentam toda a fauna do Magic Online, né? Que vai desde Vintage até Commander, né? Passando por Pauper e Modern e Legacy. Se essa primeira parte aí, que é o Standard, acabar mudando totalmente pro Arena, né, você corre o risco, claro, de no médio e longo prazo acabar com colapsar essa economia aí. Então fica uma coisa muito mais voltada para formatos eternos, em que as cartas novas, pontuais, né, uma ou outra das edições novas, serão caríssimas, mas acho que dificilmente vai inviabilizar a aplicação no jogo, né? Uma outra coisa que o Magic Online é útil é para treinar também, porque se você hoje quiser montar um deck X no Magic Online, você investe lá 80, 100 ticks num bot e compra o deck e joga com ele numa liga. Se você quiser fazer isso no Arena, você não pode, né? Você precisa abrir um booster de cada vez ou precisa ter as cartas. Então, essas coisas fazem diferença também. Quem joga Hearthstone sabe direitinho como isso funciona. Mas Hearthstone ainda tem a facilidade do pozinho, né? O Arena não tem. Mas é isso. Eu inclusive pedi para Carol Anete, que veio aqui antes falar sobre a migração para o competitivo, dar o depoimento dela. Eu vou colocar aqui no final da fase principal. Obrigado, Carol. Ela fala um pouquinho sobre o que ela achou dessa mudança e como isso afeta ela. Mas ele deu quase 1 hora aqui de fase principal. Como que a gente finaliza isso, cara? Sem pânico, calma. Não priemos cânico. Não priemos cânico. Eu acho que o Magic vai continuar. A gente tem muito a agregar ainda, muito a discutir. O MOL realmente ele tem sérios problemas. Essa questão de mercado vai afetar. Mas tenham calma, continue jogando. Faça a sua parte como jogador, né? Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar nesse aspecto de como jogador. E é isso aí. Eu acho que o Magic tem tudo para continuar crescendo, né? E espero que localmente as coisas possam ter um futuro promissor aí. Isso aí. Por fim, queria convidar aí a quem gosta de números, dar uma olhada nesses números de premiação, né? Dos 10 milhões, nós subtraímos 2 milhões dos Pro Tour de papel, 1 milhão do Invitational, 2,4 milhões dos contratos e 2,5 milhões dos GPs, tá? Eles não confirmaram se esses 2,5 milhões dos GPs são diretamente dos 10 milhões. Não fica ambíguo no texto, tá? Mas de qualquer forma, tem 2 milhões e 100 mil dólares aí sobrando, ou, na melhor das hipóteses, 4 milhões e 100 mil dólares sobrando. Queremos saber o seguinte: quantos campeonatos do Arena esse dinheiro vai financiar? Será que vai ter mais Invitational durante o ano? Talvez um no segundo semestre? Será que vai ter 3, 4, 5 Pro Tour só do Arena? Enfim, temos esses números aí para trabalhar, 20%, né, dos 10 milhões, então ainda tem bastante coisa que dá para fazer. Mas é isso, vamos passar de fase, senão a voz acaba, né, ele? Tá feia a coisa. Ah, e a gente quer ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso também, né? Porque às vezes vocês têm outra visão que a gente tem, e é bacana a gente estar discutindo isso aí. Isso aí, manda pra gente. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. Então, Carol Anete, você é jogadora relativamente nova, né, no jogo e é grinder de GP, grinder de PPTQ e alguém que persegue ativamente uma vaga no Pro Tour, eu no antigo Pro Tour. Queria saber de você como que essas notícias agora te afetam, tua rotina de treino e o teu investimento de tempo, né? Como que isso vai mudar a Carol de 2019? E obrigado e bem-vinda de volta aí ao HackersCast. Imagina, obrigada, Vitor. Então, é até triste, né, falar grinder de GP quando a gente mora no Brasil. Dois GPs, um e meio por ano, né? Pois é, justamente. Mas enfim, estamos aí na luta. Eu achei as mudanças do cenário competitivo muito interessantes. Eu acho que a volta dos PTQs pode ser uma coisa muito boa. A gente já sabe que facilitou muito a vida dos grinders dos Estados Unidos, né? Que todos os dias de GP lá, aqui em todo lugar do mundo, vão ter um PTQ, mas lá eles conseguem para muito mais GPs. Sim. É bom para eles. Aqui eu ainda tô esperando o calendário de PTQ para saber como é que vai ficar a nossa vida. Mas eu acho que se eles manterem mais ou menos o número de invites que tinha com a RPTQ, tipo, sei lá, 8 invites, ou às vezes 6, isso pode ser muito positivo, porque a gente vai voltar a ter os finais de semana livres para fazer outras coisas, para, enfim, até jogar nas nossas lojas perto, né? Tipo, jogar um pré-release. Cara, tem tempo que eu não jogo um pré-release. Porque eu não tinha tempo. Eu normalmente estava muito cansada de jogar PPTQ sábado e domingo. Ah, eu Final entendo. de semana de pré-release, eu falava, caraca, eu quero descansar. Não quero acordar, tipo, 6 horas da manhã e me arrumar para ir para um evento de novo, sabe? Eu quero dormir, ficar de boa. Aqui no Rio os eventos costumam ser bem cedo. Então, eu tô bem feliz com essa mudança. Vamos ver como é que vão ficar aí o calendário de PTQ. Eu acho que o investimento na Arena foi uma coisa, assim, linda. Eu até comentei com meus amigos que eu acabei de comprar um computador exatamente pra jogar Arena e streamar. E eu tava com esse plano de começar streaming e tal. E acabou que comprar um PC que rode Arena, que seja mais potente, que seja um computador gamer, foi o melhor investimento que eu fiz. Que momento, hein, também. Você sabia antecipadamente aí que eles iam fazer isso? Juro pra você, não tinha nenhuma informação privilegiada, mas acabou que casou, assim, e foi, acabou que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, pra esse ano, eu pretendo me dedicar muito ao Arena. É, eu já tô jogando todo dia, quer dizer, tava, porque o computador que eu tô jogando, que não é meu, mas semana que vem o meu chega. E eu já tava jogando todo dia, e eu pretendo continuar isso, pretendo subir minhas horas de treino, pretendo streamar, pretendo fazer isso junto com vocês. Vou tentar essa vaga agora, tanto na Arena quanto... É, uma outra coisa que o foco agora também vai ser bastante standard, né? Por causa do Arena, inevitavelmente vai ser o formato de disputa aí. Isso muda alguma coisa pra você? Você vai se dedicar menos ao Modern por causa disso? Porque a gente sabe que Modern e Legacy são formatos bem... Até o Pauper, né? Agora que também tá entrando no via Magic verdade. Online, são formatos complicados, né? Pela grande card pool e pela diversidade de decks e até pelas mecânicas. Então exige um treinamento sério, não é? Tipo, limitado, que você aprende ali em algumas horas e tentar se dar bem. É, então, vale a pena, na sua visão, se dedicar mais a esses formatos, ou agora é só standard, porque pelo menos metade dos eventos com certeza vai ser standard, e você pode treinar no Arena, inclusive tem um custo menor, né, que o Magic Online, o que você acha? Então, eu sempre me dediquei mais ao standard, porque sempre foram... Desde que eu comecei a jogar, eram 3 temporadas standard e uma Modern. Eu não vou abandonar o Modern, até porque eu acredito que os GPs do Brasil, pelo menos um com certeza vai ser Modern, talvez os dois, porque é o que dá público aqui. E os GPs são ótimas formas de você conseguir chegar até o Pro Tour. Pode ser que a gente tenha PTQs Modern, a gente não vai saber. Então eu não vou abandonar. A maior parte do meu treino no Arena é standard, com certeza, mas eu tento treinar bastante limitado também. Eu acho limitado um formato difícil, eu acho que ele exige muito treino, eu acho que pra você masterizar limitado, você tem que estar treinando direto, e eu acho que o Arena é uma ferramenta muito democrática pra isso. Porque você consegue jogar pelo menos um draft de graça por semana, né? Se você conseguir grindar ouro, você consegue jogar mais. Fácil. Então, é uma ferramenta muito democrática para esse tipo de treino. E eu vi que agora o bot vai ficar mais inteligente, vai começar a disputar mais. Então, eu acho que vai ser uma ótima plataforma de treino. Inclusive, esse é um conselho que eu vou dar para todo mundo, assim. Não abandonem o selado, gente. Draft selado não é brincadeira. Eles decidem muita coisa. Tem muito PTQ selado. E não é um formato, assim, que você chega, dá uma olhada nas cartas e, para você realmente masterizar o selado, ele precisa... De muito carinho, de muita atenção. Mas a maior parte do meu treino vai ser standard, com certeza, porque a ferramenta que a gente tem é essa. E eu acredito que a maioria dos PTQs vai acabar sendo standard, pelo menos os do Arena parte. Tá bom, tá animado então pros 10 milhões, né? Tá, bastante tá... animada. Não, não precisa ser 10 milhões, né, Carol? Se pegar 10% disso, tá bom pra você, né? Pô, tá ótimo. Imagina. Tá bom, Carol. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast. Bom, fase de manutenção, ele teve um grande anúncio sobre o competitivo, não, tô brincando, já falamos disso lá na fase principal, mas só uma coisa engraçada é que esse anúncio deveria acontecer lá no Game Awards, né, só que veio 3 horas antes, ele foi vazado, então já esse maior anúncio da história do Magic foi um vazamento já, foi um vazamento do site. Quase nunca acontece isso, né? Quase nunca, né. É, uma coisa interessante é que o cardholder congelou as compras de tickets e cartas, né, logo depois desse anúncio, porque teve um frenesi aí no Magic Online, quem joga mall, quem assiste outros podcasts e vídeos e tal, conseguiu ver isso aí, que muita gente tentou vender cartas pro cardholder, e não só ele, como outros bots cancelaram as compras, porque estavam ficando sem tickets já, e tava não valendo a pena, né, e disseram no tweet deles que tudo começou com aquele artigo da Tiana Fireball, que nós comentamos na semana passada, sobre o Arena matando o mall, né, e depois se estendeu com o anúncio, né, então foi um pânico generalizado aí. O bom é que muitas cartas caíram absurdamente de preço, tá? Foi um bom momento, agora os preços estão se recuperando, mas enfim, a ideia é que os preços dos ticks é que sejam um indicador ideal da economia e da saúde do Magic Online, não exatamente o preço das coleções completa, mas mesmo o dos ticks colapsou durante esse pânico generalizado aí, né? É, foi uma coisa tremenda aí durante esse fim de semana. A Cardholder até argumentou bastante, né, dizendo que não poderia aceitar lançarem um... Eu não lembro qual foi a palavra que eles usaram, mas é querendo realmente argumentar que o artigo foi muito pesado e realmente atrapalhou todo o mercado que existe dentro do Magic Online, né? Mas é, como a gente comentou, né, tomara que isso de alguma forma traga algum benefício e aproveite, quem quiser comprar alguma coisa, compre, porque ainda tem algumas coisas valendo a pena ainda. Eu sei que não é fase de compra, né, mas só dando um pitaco aqui, teve bot vendendo, por exemplo, a Dual Land UR, a Sulfur Falls, a 120, né? A 12 centavos. Tá? Atualmente está mais que o dobro disso. O bot mais barato está vendendo a 295 centavos. Eu falei 120 centavos? 12 centavos. Você falou 12 centavos. É. Agora tem bot vendendo a 29,5 centavos. Tá? É uma Dual Land que joga Modern, inclusive, né? Então, só para ter uma ideia aí de como foi as coisas. Teve gente se aproveitando bastante aí. Foi um bom momento. Acho que ainda é um bom momento para entrar no Magic Online. Né? Vou mudar de assunto. Eu vou botar aqui um resumo em português do que aconteceu, né? Também para quem quiser ver. Sobre essas mudanças. O Dak escreveu lá na Liga Magic. Tá em português, né? Do traduzido, inclusive. Então, quem quiser dar uma olhada, tá aí. Né? Avisa sobre aquele boicote que nós anunciamos no programa passado. O boicote dos artistas às Magic Fests futuras. Teve uma grande adesão, que é o Darkin. Ele fez o Burfing Pod, fez a Fatland Rakdos, né? Ele anunciou adesão a esse boicote também pelos motivos parecidos, né? Também ele não acha que não está sendo compensado adequadamente. Ou ele tem uma carta que quase não joga Pauper aí, que vai ser promo de Magic Fest. Fala aí pra gente. Cara, que arte bonita que lançaram, hein? Então, mais uma cartinha promo aí do Magic Fest, que vai ser o nosso querido e tão amado raio, que nunca é demais, né? Nunca é pouco você ter vários raios. Então, saiu aqui no Twitter do Christian Rojas, tem a arte, a gente vai deixar o link aí pra vocês. Então, ela é foil, né? Promo foil, que vai estar disponível para quem participar do main event ou daqueles pacotes, né? O pacote fanático aí, você vai estar podendo ganhar essa carta. E a mesma arte, só que não foil, vai estar disponível para side events também. Mas ainda vai ter aquelas land básicas foil também. Boa. Que já teve nos últimos GPs aí, que tem algumas artes maravilhosas. Então, tá, sempre compensa e é sempre uma boa promo, né? Sempre atrai gente aí para esses eventos, esses side events aí, né? Com certeza. Falando em cartas, assim, tem leak de carta 9 de mecânica, cara, da nova coleção aí, que é a Alliance in Ravnica. É uma carta que tem tudo pra ser Rakdos aqui. Provavelmente é Rakdos até pela imagem, né? Se chama Iluminar o Cenário, talvez, né? Acho que é Iluminar o Cenário em português, porque ela saiu em espanhol. Só é uma promo de Friday Night Magic, é vermelha, custa 2 e uma vermelha para um feitiço que desexila as 2 primeiras cartas do topo do seu Grimório e você pode jogá-las até o final do seu próximo turno, tá? Então, uma cartinha aí que gera vantagem de carta. É praticamente 3 manas, compra 2 cards, né? E ela tem uma mecânica de espetáculo por uma vermelha. Só que, como é uma promo, não diz o que a mecânica faz, tá? Parece uma mecânica de redução de custo, né, Eli? Mas, por enquanto, só nos resta especular. O que você acha que é? Ah, não tenho a mínima ideia. Não dá pra esperar. Com certeza é, sei lá, talvez alguma coisa relacionada a descarte. Cara, eu acho que é uma condição, né? Além de pagar uma vermelha, eles têm que fazer alguma outra coisa para poder jogar essa mágica pagando uma mana só. Pode ser você essas descartar... Essas questões de habilidades está realmente difícil de tentar associar o nome à habilidade, né? Ah, essa aqui não. As últimas habilidades de Ravnica foi bem complicado, então não dá pra ter certeza. Pode ser descartar uma carta, sacrificar uma criatura, pode ser um mórbido diferente, alguma coisa assim. Pode ser um Surge também, né? O Surge era se você já tinha jogado uma mágica esse turno, você paga o custo de Surge que ele é reduzido. É, de Ravnica antiga, o que que era a mecânica Rakdos? Hellbent. Da primeira Ravnica, né? É para não da ter carta na mão. Foi Unleash. Unleash, você põe marca... mecânica de criatura. É, você põe marcador na criatura. É, essa não, provavelmente tá mais pra Hellbent do que pra Unleash. Não pode ser Hellbent, né? Porque... Não, eu digo assim, tá mais voltado pra essa ideia de ter alguma condição específica pra você castar. Ah, sim, sim. Ela por um custo reduzido, né? Vamos ver se sai alguma notícia. Por enquanto saiu nada, né? Só especulação. Então, vamos falar de um novo app, então, enquanto a minha voz ainda está presente. Tá presente, né? Tá escutando? Sim, eu tô. Tem um novo app brasileiro, inclusive, ele chamado My Magic App. Eu não pude checar ele, honestamente, porque eu não tenho nada que começa com I. E ele só está na App Store por enquanto, tá? Mas é um app brasileiro. Ele ainda vai ter em Android, tá? Por enquanto é só em i alguma coisa, né? Ele tem feed de notícias do MTG Goldfish, da Tiana Fireball, da Liga Magic. Tem contador de vida, busca de carta com preço, regras, lista de banidas e restritas, criador de deck, localizador de lojas, tá? Então é até um competidor pro app que a Wizards prometeu lançar, né? Pra você ter uma ideia. Então acho que vale a pena conferir, tá? E depois, se alguém conferir e tiver um feedback, manda aí pra gente, porque eu realmente não pude, ninguém da minha equipe aqui pôde, porque ninguém tem, né, iPhone, ninguém utiliza iPhone, não. Então. Quem conseguir fazer algum videozinho, tirar alguma foto, alguma coisa, só pra gente colocar aqui também e ver como é que o aplicativo tá funcionando, né? Isso aí, o Pedro, que subiu ele aqui na loja, ele entrou em contato e falou que uma nova versão, que tem todas essas novas funcionalidades, subiu essa semana agora, né? Então é um ótimo momento para entrar no app e dar uma olhada aí e tentar se aproveitar. Inclusive tem uma interação aqui em português com a Liga Magic e tal, então vale a pena. Tem ótimas classificações também, né? 4,9 de 5, então não tenho o que reclamar, não. My Magic App, eu vou deixar o endereço aqui do iTunes, tá? Para quem quiser ver. E você sabia que a Copa Mundial de Magic ia estar sendo jogada esse final de semana? Pela Wizards eu não fiquei sabendo. De 14 a 16 de dezembro, a Copa Mundial, que é times de 3 pessoas de cada país, né, vai ser jogada com selado de time e tipo 2 unificado, tá? O time brasileiro é jabaiano, João Lucas Caparrós e o Fabrício Rodrigues, que fizeram a final do Campeonato Brasileiro. E o João Lucas Caparrós também, ele foi bem no RPTQ Modern lá, ele venceu o RPTQ Modern que teve na outra semana, de Tron, e ele fez um report aqui no site da Liga Magic, eu vou deixar o link para quem quiser ver, né? Um jogador aí que tá em destaque, e a gente provavelmente vai vê-lo no Pro Tour. Vamos vê-lo, né? Ele venceu o RPTQ, pô. Vamos. Isso aí. E queria dar um destaque também pro MTGC, o podcast sobre o Magic como fenômeno cultural, lá do Vini, abraço pro Vini. Aqui na próxima, no último programa dele, né, no quinto programa da segunda temporada, ele fala sobre voltando a jogar Magic, que é um tema que liga muito bem com aquele episódio que nós fizemos sobre voltando a jogar e agora, né? Então vou deixar o link aqui para quem quiser ver o depoimento, né, de alguém que está voltando a jogar também. Aliás, se você tem um amigo, desculpa ele, rapidinho, se você tem um amigo, conhece alguém que quer aprender mais, ou tá voltando agora, precisa de alguma instrução, eu vou deixar aqui um link de um PDF que tem a estrutura de um turno, é um quadro só, bem grande, tá? Pelo juiz Quaiato, que é juiz nível 3, e ele coloca todas as fases de um turno, as fases e as etapas de um turno e o que você normalmente faz nelas, tá? É um quadro muito bem explicativo, foi passado pelos nossos padrinhos, então vou deixar aqui o link para quem quiser ver, um link do Dropbox, para quem quiser baixar as fases do turno. Eu acho que é uma condição bacana, né, de a gente conversar, né? A gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, mas essa questão de voltar ao Magic e a gente falando do Arena agora, né? Que a gente tem duas situações parecidas, né? Eu até tenho alguns amigos meus que começaram a jogar Magic físico comigo, pararam, né, de jogar por N motivos e continuaram jogando LOL, jogando Hearthstone, né? Pela essa questão de ser free, né? De você começar free, né? Gastar dinheiro com outras coisas, você consegue despender basicamente seu tempo pra jogar. E agora o Arena, o pessoal voltou a querer querer voltar pro Magic, né? Então, isso também é uma análise bacana que a gente pode fazer, porque a gente tem N perfis aí, né? A gente tem muito essa ideia de que o jogador de Magic é muito parecido, né? A gente vê os comentários parecidos, até as piadas são parecidas, né, MP? Então, é bacana analisar, trazer, né, essa ideia, essa estrutura de ideias para esse perfil de pessoas que estão aparecendo aí também. Isso aí. E vamos falar de contos de Magic. Um autor que já foi o mais vendido da série do New York Times, né, que é uma série conceituada no mundo inteiro, ele escreveu um conto, eles chamam de novela, né? É um conto de Magic, centrado em Innistrad. O nome dele, não sei se alguém já leu algum livro dele, é Brandon Sanderson, né? E ele escreve muito bem, inclusive. Quem quiser ler a primeira parte, tá aqui. Eu vou deixar um link aqui do Gizmodo. E ele dá uma entrevista também sobre a relação dele com o jogo, com as pessoas que trabalham na Wizards. Ele diz que já visitou o prédio lá algumas vezes, conhece algumas pessoas que trabalham lá, então. E curte essa parte de fantasia. Ele é um autor de fantasia, né? Então tá aqui pra quem quiser ver. Você conhece esse autor? Conhecia antes? Ou ele... Não conhecia. Não acompanho muito, não. Mas é bacana a Wizard estar trazendo pessoas conceituadas. A gente viu nos lore, né? Várias pessoas, né, que já contam histórias, contar histórias de Magic, né? É uma forma bacana também de misturar aí a cultura, né? Do cultura geek aí também no universo do Magic também, né? Isso aí. Bom, fala de Magic a digital agora, né? Teve... falar de mal primeiro, vai ter o Vintage Cubo, Vintage Cubo vai voltar, é uma das coisas que você não pode lançar na Arena, né? Vai voltar dia 19 de dezembro, tá? E ele vai ficar quase um mês, vai ficar até lá pelo dia 12 de janeiro. E teve um artigo também sobre o estado do Magic Online, ele é aquele artigo que nós comentamos na fase principal, em que eles falam para você não se desesperar, não venda tudo, calma, né? Mas eles foram bem claros ali com aquilo que a gente tinha comentado, que o foco do Magic Online vai ser formatos limitados diferentes, como Cubo, Chaos Draft, Flashback Drafts, e formatos eternos, tá? Como Pauper, Commander e Legacy Vintage, tá? Esse vai ser o foco principal do ano de 2019 para frente, tá? E que eles vão procurar fazer melhorias na interface, inclusive no lobby de jogos, que é horrível, mas quem já joga mal tá acostumado com isso, não tem tanto problema, né? Acho que tem que se conformar agora com o fato de que o T2 do mal tá migrando para outra plataforma. É isso. Sobre o Magic Arena, teve um patch dia 13 de dezembro com um sistema introduzindo várias coisas, né? Algumas mudanças visuais e um sistema de recompensas mensais por ranking. Então, sim, se você reparar agora, você pode jogar partidas ranqueadas. E é esse ranking que vai começar a contar, de repente, para aqueles invites, né? Eu não sei como isso vai acontecer num jogo que ainda é beta, tá? Mas, enfim, é similar ao Hearthstone. Então, você perde, você cai, você ganha, você sobe, vai assim. O pareamento é um pouquinho diferente. O Shuffler também parece que eles retiram a ajuda que o Shuffler normalmente tem, né, nos jogos for fun. No background do jogo, ele olha as duas, ele pega duas mãos e te dá a que tem a melhor razão entre o número de terrenos e cartas normais, né? Sabia disso, Eli? Sim, eu vi um pessoal falando, né, que tem um algoritmo para poder facilitar essa vida. Mas isso no ranqueado parece que ele tira. Tá, então você tá sujeito a mais flood, mais zica de mana, coisas assim. É que isso já é durante o jogo, né? Mas na mão inicial também toda aquela preparação tá fora. E esse ranking aí, ele vai dar alguns benefícios. Ele vai ser praticamente um ranking mensal, como o Hearthstone, né? Os benefícios são muito pobres, na verdade. No melhor nível possível, você ganha 5 boosters e 1000 de ouro. Tá, isso não é nada perto do que você pode ganhar em um dia, por exemplo, jogando e grindando, né? Um nível Silver, que tem o Bronze, o Silver, Gold, Platino, Diamante e Mythic, tá? O Silver, que é o segundo, vai ganhar um booster e 500 de ouro, tá? E nossa, se você não fizer nada e ficar no Bronze, você ganha um booster. Então, um mês inteiro grindando pra ganhar, tipo, 2 boosters e 1000 de ouro no Gold, por exemplo. Pra vir aquelas raras, beleza. Tem essa também, né? O que vem no booster, porque você não pode fazer nada com booster, nem jogar limitado você pode, você tem que abrir o booster, né? Não tem mais nada pra fazer. Sim. Mas é isso, né? Então muitas mudanças aí no Arena, acho que vem mais coisa por aí. Só se você tá muito mais dentro do Arena do que o normal, eles mudaram a recompensa por jogar o competitivo, o competitivo diário, tá? Um torneiozinho que você entra, um torneio competitivo com um deck construído. Eles tinham retirado as cartas aleatórias, mas agora colocaram de volta, tá? Porque teve um feedback muito grande da comunidade, que eles reduziram a recompensa aí de forma que não valia a pena entrar nesses torneios. Então eles trocaram isso aí pra agradar todo mundo. E é só isso, cara. Enquanto tem vaso, vamos pra compra, vai. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast. Bom, a fase de compra tá um pouco diferente hoje. Vamos tratar do pânico que aconteceu no MON, né? Já falamos um pouquinho disso antes, mas o Eduardo, nosso padrinho, ele disse que estava montando um deck de Eldrazi Vintage no MON. Tá. E levantou que, no geral, os preços estavam caindo desde o início do ano para as cartas que ele usa. Tá. E alguns caíram muito desde o início de dezembro. Tá. Ele também levantou que, da sexta para o sábado, o Bunch Espíritos do Modern subiu 20 tickets. Por quê? Porque na sexta, da quinta para sexta, foi quando teve o anúncio. Né? Então, logo depois, os preços começaram a se recuperar. E 20 tickets é bastante, é bem relevante, né? Considerando o preço do deck. Então, foi uma recuperação rápida para cartas Modern. Eu acho que a grande queda aí no mall foi Standard, viu, cara? Muita coisa caiu e não vai se recuperar tão cedo. Não vai. Né? Ainda tem variações aí que foram percebidas no Modern que não são tão compatíveis com a alta volatilidade do MOL, né? Mas dá para assumir que formatos que não são standard não vão ficar mais acessíveis. Eu acredito, inclusive, que é para comprar as staples Modern, Legacy, Vintage agora, porque depois vai ficar complicado. As pessoas que já têm essas cartas não vão querer sair, porque elas são formas de acesso ao Pro Tour, ou a Mythic Championship, que a gente chama agora, né? E as cartas standard não, né? Então, de alguma forma, você vai ter que fazer essa conversão. Falar de Ultimate Masters também. Teve um mini pânico aí de Ultimate Masters, né? Porque é o seguinte. Quantas cartas míticas tem Ultimate Masters, cara? 20? Tem 20 cartas míticas. E uma coleção normal tem 15, né? Só pra você ter uma ideia, Guildas de Ravnica tem 259 cartas e 15 míticas. Ultimate Masters tem 5 cartas a menos, tem 254 e tem 20 míticas. Então, o pessoal achou que a proporção de cartas míticas em booster seria maior do que numa coleção comum. Inclusive, o cálculo de valor esperado que o MTG Goldfish fez para essa coleção foi baseado nisso. Só que uma pessoa no Reddit abriu 209 caixas de Ultimate Masters e viu que essa proporção é a mesma para coleções normais, tá? Então, essa coisa de ter mais mítica em Ultimate Masters garante que venha mais míticas nas suas boxes, tá? Então, muito perigoso isso. E ele fez uma engenharia reversa, né, abrindo essas boxes. Ele acredita que isso aí depende de como são impressas as folhas, né? Ele diz que as folhas de míticas e de raras tal, são impressas de tal forma que isso aí acontece. Que mais? Tem um artigo aqui do MTG Goldfish que questiona como o Ultimate Masters está ajudando ou atrapalhando os preços do Modern, né? Porque tá jogando mais cartas no formato. Mas é claro que, frente ao pânico aí que se instalou, todas essas coisas são muito voláteis. Então tem que olhar aí duas vezes antes de investir alguma coisa nisso. No geral. Oi, pode falar. Eu acho que. Não, é só uma breve ideia de Ultimate Master. Primeiro que eu acho que me surpreendeu um pouco a quantidade de cartas que foram abertas, né? Assim, eu achei que ia abrir bem menos do que abriu. Eu achei que impactou muito mais os preços do que eu achei que fosse impactar. Eu não achei que cartas iam cair. Tem carta que já diminuiu quase 50%. Sim. Sabe? Então, assim, é pra você ver como é que o mercado dessas, principalmente do Modern em geral, é bem suscetível a um pouquinho mais de de oferta ali, realmente as coisas mudam, né? Explosivos fabricados, eu já vi que caiu de quase 300 para 120. Então, assim, mexeu sensivelmente no mercado. Eu acho que isso, no geral, é bom para todo mundo, né? Quando os preços caem assim, fica mais acessível. Eu tô vendo aqui, por exemplo, no Magic Online, você tem quedas bruscas de preço de várias cartas mod, né? No Magic Online, né? Por exemplo, não é todo dia que um Gadok Tag fica mais acessível, tá? Abaixo de 5 ticks, né? No mesmo jeito que no papel, você não tem tantas quedas, mas você tem algumas super valorizando. Por exemplo, o Gutshot dobrou de preço de uma semana pra cá. Gutshot tá R$3,60 agora. É uma comum, né? Às vezes joga pau. É incomum, né? Não é comum. Né? Saiu como comum? Joga pau. Ah, então saiu como comum em outra coleção. Modern Master já saiu como incomum. Foi Modern Master, foi isso. Essa carta tá $3,60, sabe? R$10, mais de R$10 uma carta dela. Se alguém quiser, eu tenho foil. Olha só, aproveitando aí. Entre em contato com o @hackdoscast no Twitter. Pra um desconto de 5%. No Pauperview você ganha 10% de desconto. @Pauperview no Twitter. O Gutshot realmente subiu vertiginosamente aí por causa da Fênix, né? O deck da Fênix, né? Ah, é verdade, é uma mágica de graça. Isso aí. Bom, antes de passar para a próxima fase, vamos avisar que a próxima fase é a final. Por quê? Porque o combate vai ficar para semana que vem, a gente vai falar de Modern na semana que vem no combate. Já que essa semana agora o pessoal tá jogando a Copa Mundial, né? Então não tem muito o que comentar. E o Eli vai dar o reporte dele também. Reporte rápido, né, Eli, do Nacional Pauper Legacy. Só para dar um gostinho aí de suspense, o Eli jogou 8 partidas e só perdeu um jogo, tá? Se você quiser saber por que você não viu ele no top 8, resposta na semana que vem, né, Eli? isso aí. Quase invicto, quase. Vamos lá, transição. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Nossa, gente, nos desculpamos mesmo pelas vozes, mas não tem como. Dor na garganta, voz indo embora, coisa tá feia. Só não queria deixar essa semana passar em branco, né? Mas tô sofrendo aqui pra manter essa voz. Inclusive, hoje que eu voltei à faculdade e tal, tive 3 reuniões hoje. Então, ferrou ainda mais. Mas, cara, a semana até que foi tranquila, né? Assim, foi uma semana normal no Magic, o que? Fim do Pro Tour, $10 milhões em prêmios. Só seria uma semana típica se não tivesse ninguém reclamando de Magic no Twitter, né? Exatamente. Deixa eu só ver aqui realmente... por desencargo de consciência. Ah, não, é normal mesmo, porque tem gente reclamando. Normal. Semana normal. Ainda não mudou muita coisa. Semana normal, Tem uma coisa aqui na frase da semana, ela é relacionada a uma notícia. A Hasbro anunciou que está interessada em abrir um hotel resort com um parque aquático, em algum lugar que ela não disse onde, lá por 2022, tá? E vai ter coisas temáticas de Monopoly e Magic the Gathering, tá? Então a pergunta que eu fiz para os padrinhos foi, qual deve ser o nome desse parque aquático, né? E o Bruno soltou na hora High Tide, que eu achei perfeito. E o Vinícius Cabeça também mitou. Essa que é sacanagem. Bolas na água. Parabéns aos dois aí que mitaram de novo. Esse grupo é uma fonte infindável de piadas e frases da semana. Valeu, gente. E fora isso, né? Assim, foi uma semana muito corrida, tudo aconteceu junto, né? Eu queria ter tido mais tempo e energia para digerir o que aconteceu, mas acho que a lição, ele que fica, é que até termos mais detalhes, né, você ainda precisa continuar jogando muito mais Magic para poder se classificar para um torneio que paga bem. E agora que a gente vai ter uma maneira de se classificar, uma maneira até gratuita, né, de se classificar jogando em casa, que é via Arena. Né? Não dá para dizer que o Magic Online era gratuito, porque nem a conta era gratuita. Né? Então... Não. Essa é a mensagem que a gente tem que carregar no momento, né? Até que a gente tenha mais informações. O Arena é uma porta de entrada para o Magic, ponto. Eu acho que a gente realmente precisa considerar isso uma oportunidade e não simplesmente uma mudança radical no nosso jogo, né? Então vamos proporcionar que, né, aliás, proporcionar para o Wizards, né, é que esse jogo realmente traga sucesso que ela espera, né, da nossa forma, mas sem desespero, sem muita movimentação, que aí as coisas acontecem, o Magic muda, né, o Magic precisa mudar, e hoje a Wizards traz essa mudança para se adaptar ao que, o que é necessário, né, para que ela continue sobrevivendo e possa continuar trazendo o nosso joguinho preferido de cartas aí. Isso aí, vai ser interessante voltar nesse programa daqui a alguns anos pra saber o que aconteceu. Mas eu acredito que a lição é essa, cara. Magic de formato eterno, de Modern pra baixo, ou casual como Commander e até Pauper, vai ser mall e papel. E Magic Standard limitado vai ser arena, não tem jeito. E é possível até que os torneios grandes e streams sejam muito voltados pro arena, porque ele é mais bonito, ele atrai mais jogadores novos, tá? Pode ser até que desagrade alguns jogadores profissionais, mas acredito que a grande parte dos jogadores que trazem valor para o Wizards são os jogadores casuais. Aqueles que, pra gente, eles nem existem, né? São invisíveis porque eles não têm interesse em aprofundar o conhecimento ou se informar mais sobre Magic. Então, esses caras, esse pessoal que joga em mesa de cozinha, pessoal que joga muito Commander, for fun, né? Esse pessoal aí, eu acho que compõe a grande parte da player base da Wizards, e eles não dependem de ter um Pro Tour em papel com Modern, por exemplo, sabe? Sim. É um pessoal que, independente do formato do Pro Tour, vai continuar consumindo o que consome. Então, o Pro Tour só serviria mesmo para atrair jogadores novos e para agradar os que já jogam, né? Pensa comigo, até você que está escutando isso, e até você, Eli, se a Wizards de hoje para amanhã decide parar de fazer Pro Tours em formatos eternos, só Standard, e tudo no Arena, você vai deixar de jogar Magic por isso? Não, eu vou ter que, talvez, eu tenho que me adaptar, né? Mas acho que assim, eu acho que não. Parar de jogar, não. Não é motivo pra parar de jogar. É motivo pra xingar muito no Twitter, né? Sim, tipo, a gente quer um Pro Tour Modern, um Legacy, e a gente quer também ver coisa em papel, a gente quer ver os jogadores que a gente conhece jogando os formatos que a gente gosta, né? Mas eu quero GP Pauper. GP Pauper, começa assim, né? GP Pauper, isso. Você que fala Pro Tour Pauper. Não, aí já é um pouquinho demais. Mas o mal Pro Tour Legacy tem, então acho que não é, é pedir demais. Mas um GP Pauper já cabe. Um Magic Fest Pauper já cabe. Boa. Ô Eli, eu esqueci de falar uma coisa lá na fase de manutenção. Vou falar aqui na principal pra quem aguentou a gente até o fim. Porque se você tá aqui, você curte o Hack dos Cash, né? Então você acompanha com também. Com essa voz, se você aguentou, gente, quase duas horas com essa voz. Verdade. E então você acompanha o que a gente tem promovido aí, que é a Copauper, né? E já temos o top 8 da Copauper com os pareamentos, cara. Vamos lá. Sanduíche jogando de Affinity contra eu, MP, jogando de Burn. O Ângelo do Cabrito Monte jogando de Mono Black contra o Eduardo, que é o padrinho, jogando de Affinity, tá? O Generindo, que é padrinho, jogando contra o Fernando. O Generindo tá de Delver, ou R-Scred com Delver. E o Fernando tá de Mono White Heroic, tá? E o último pareamento é o Ari do Pauperview de Affinity jogando contra o Vinícius Cabeça, de Elfos. Isso aí. Uau. Vamos tentar transmitir todas as partidas, né? Acho que a mais complicadinha, talvez, de gravar seja a do Fernando com o Generinho. As outras, alguém vai gravar, com certeza. E aí a gente vê a semifinal e final depois. Lembrando que tem disputa até do terceiro lugar, porque tem premiação em ticket, primeiro, segundo e terceiro. E o melhor padrinho também vai conseguir participar aí do Hack dos Cast, escolhendo o tema da princípio. Então, boa sorte a todos. Eu vou perder na primeira agora. Agora você pegou uma partida... Não que você não tenha pego uma partida difícil antes, mas agora o negócio complicou pro seu lado, hein? Agora eu vou usar as dicas que o Sanduíche me deu lá no vídeo que eu postei jogando errado contra ele, pra aprender e pra superar o mestre. Vamos tentar. Bom, só um último lembrete. Eu não tenho certeza que dia que vai sair o programa, mas nesse próximo domingo agora, dia... já nem sei que dia que é, dia 16? É, domingo tem 16. Tem um campeonato aqui em São José dos Campos, né? Na Quinoene. Na verdade, não é na Quinoene, é num bairro mais próximo, mas ok, que é o Quisson. que é um campeonato que vai premiar aí até pelo menos 40 mil reais pro Modern, né? Mas vai ter Legacy, Pauper. 40 e mil? Dois também. 40 mil garantidos. Olha. 40k de premiação. Dá quase pra comprar uma box de Ultimate Masters. Né? É, quase, dá quase. Quase. Acho que talvez parcelar em duas vezes, acho que dá pra pegar o restinho aí. É, então venham participar. Já tem, pelo que eu vi no site, acho que já tem 100 e poucos inscritos. É, então venham participar. Provavelmente esse episódio já vai ter passado da sexta-feira, que sexta-feira é o último dia para você comprar pelo site, mas você ainda consegue comprar a entrada no dia também. Boa, valeu ali. Obrigado a gente pela paciência. Esperamos que semana que vem nossas vozes estejam de volta. Por favor. A sua normalidade ou anormalidade. A ruindade normal, pelo menos, né? É. As opiniões sempre vão ser ruins, né? Mas a voz, pelo menos, dá pra melhorar um pouquinho. Então tá, gente. Até a próxima. Falou. Valeu, Eli. Valeu, abraço.